mais impressionado, tenho certeza. Mas se pode mudar, o pesadelo é a fraqueza. Era sexta-feira, véspera de Natal. Papai Noel se esqueceu pela ordem tal. Sempre é assim, engana a pivetada. Cadê o meu presente? Mais um Natal sem nada. Crescer sem dinheiro, se vira você mesmo. Papai Noel, porra nenhuma, cadê meu brinquedo? É crescendo assim, os malandros no espelho. Procura de educação, violência e medo, é só se superar. Minha mãe, onde é que tá? Batalhando uns trocados, nem sei se vai chegar. Telei os meus chegados, com a ceia garantida. Meu orgulho é maior que o prato de comida. Não quero entrar pro crime, o fim eu já conheço. É morte ou cadeia, viver com amor no texto. Tenho ambição, mulher carreta em cima. Grana no bolso, respeito, pistola na cinta. Vou vivendo, tentando me manter distante. Eu precisava de um incentivo, apenas uma chance. Cuidar dos meus irmãos, de 8 sou o mais velho. Tô fazendo a minha história, um avião, um ferro. Não sonhei assim, eu sei como é o fim. Conheço cada vagabundo e começou assim. Os panos da ciclone, fragantia pros homens. Prata no pescoço, no meu braço tem meu nome. E assim foi crescendo, bandido, puta no veneno. Cabreiragem de safado, risco aqui eu enfrento. Um dia vi um camarada, os panos bem bacana. Fiquei meio grilado, parecia até cana. Conversou comigo, eu mal escutava, dizendo que Jesus me amava. Mal dei atenção, fiquei ligado no perigo. Mas estranhei porque alguém se importaria comigo. Agora eu sei, eu tô ligado, era o tal pastor me dizendo, por favor, vá na paz do Senhor. Não entendi nem dei ideia sem religião. Só me lembrei dos bandidos que viraram irmãos. O meu caminho tá escuro, quero encontrar uma luz. Quem vive do crime, sinal da cruz. Por meus irmãos dou meu sangue. Sangue tem um preço, irmão, é desse jeito. Por meus irmãos dou meu sangue. A cada palmo uma poça de sangue, um sonho distante. Por meus irmãos dou meu sangue. Sangue tem um preço, irmão, é desse jeito. Por meus irmãos dou meu sangue. A ruína moral e meio ao temporal e ao bang bang. Nunca fumou, cocaína nunca nem cheirou. Mas se pergunta às vezes quantas vidas tirou. Matando o seu povo, queria um carro novo. Se for preciso atirar, não quero ser o morto. Às vezes pensa, queria era estudar. Se tornar advogado, arquiteto, sei lá. Mas a selva não tem chance, você tá ligado. Marcou demais o final, é o saco. Quarta-feira passada rolou mais um enterro. Muito bandido, muito choro, que desespero. Finado considerado pela malandragem. Adiantava altos lados sem cadeagem. Os malandros se revoltam, tiro na cabeça. Tá tudo preparado e vão agir na sexta. Vingança, juramento, os caras vão correr atrás. Uma semana depois, um cadáver a mais. O tempo passa e se triplica os seus inimigos. Um dia deu bobeira, vacilou, levou 2 tiros. Não sei se é sorte, escapou da própria morte. Quando levanta a camisa dá pra ver o corte. O crime é ruim, totalmente inesperado. Mas foi eu que quis assim, já tava ligado. Tenho minha carreta, minha dona, minha pistola. O que possuo, devo tudo às drogas. Tenho tudo que Papai Noel não me deu. Comida pra caralho, um opalão só o meu. Mas falta alguma coisa, não sei o que é. Mas vou descobrir, só pra ver de qual é. Esses dias vi o tal pastor me telando, observando, me tirando o pô. Nem me deu ideia, passou aqui batido. Me senti humilhado, véi, deprimido. Mas vou em frente, seguindo meu destino. Uma porrada de chegado, mas me sinto sozinho. O meu caminho tá escuro, quero encontrar uma luz. Quem vive do crime, sinal da cruz. Por meus irmãos dou meu sangue. Sangue tem um preço, irmão, é desse jeito. Por meus irmãos dou meu sangue. A cada palmo uma poça de sangue, um sonho distante. Por meus irmãos dou meu sangue. Sangue tem um preço, irmão, é desse jeito. Por meus irmãos dou meu sangue. A ruína moral e meio ao temporal e ao punk punk. Meus irmãos um de maior, só um de menor. Todos empregados, educação, respeito e só. Foi eu que ajudei, por eles me virei. Pelo caminho mais fácil, um fora da lei. Sem dormir direito, fico analisando como será o meu velório. Muita gente chorando, minha vontade seja feita, frevo diversão. Minha boina bandeira do Vasco no caixão. Que eu tô falando, me gorando há algum tempo. Um dia após o outro e vou sobrevivendo. Quero parar por aqui, senão vai ser tarde demais. Sair do pesadelo, procurar minha paz, mas não dá. Os inimigos não me esquecem, querendo minha cabeça, quero uma prece. Vou lá fora respirar, preciso um pouco trocar ideia com os caras. Muitos irmãos loucos, já faz um tempo tô com mau pressentimento. Tomei o cabreiro, escuta aí, vai vendo. De novo o pastor já me viu, quer conversar. Cala a boca que eu quero escutar. Me disse tá em tempo, sabia que eu tava sofrendo. Saia dessa vida ou vai acabar morrendo. Quer me converter, mas eu não importava. Falou de novo pra mim que Jesus me amava. Já foi embora, meu relógio marca 9 horas. A rua está calma, vou pra dentro, demora. Vindo da esquina, carro preto cabuloso. Nem me preocupei, algo fácil exposto. Nem deu pra correr, tentei mas não consegui. O primeiro foi nas costas, mas 5 vão vir. Acertaram um indigente, se tá junto um abraço. Eu fico indignado, me pegaram de surpresa. Foi bem na cabeça, amanhã era Natal, ia rolar até ceia. Me lembrei do pastor e suas palavras. Arrependido estou, Jesus me amava. Enquanto era tempo não parei, continuei. Sabia como era o fim, agora me estrepei. Talvez agora encontre a verdadeira luz. Quem vive do crime, sinal da cruz. Por meus irmãos dou meu sangue. Sangue tem um preço, irmão, é desse jeito. Por meus irmãos dou meu sangue. A cada palmo uma poça de sangue, um sonho distante. Por meus irmãos dou meu sangue. Sangue tem um preço, irmão, é desse jeito. Por meus irmãos dou meu sangue. A ruína moral e meio ao temporal e ao bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Mó prejuízo, mó prejuízo, mó prejuízo, mó prejuízo.